Como vereadora da Educação, e eu saber ao longo destes meses de que a Liga tinha este projeto também relacionado com a sensibilização junto dos mais novos, eu não poderia ficar indiferente. E disse de imediato à doutora Vera, que na altura representava a Liga, foi a coordenadora do projeto, de que gostaria muito de trazer para o nosso concelho este projeto de sensibilização dos super-heróis ou dos super-saudáveis. Para aqui, para as escolas da Oliveira do Hospital. Partilhámos esta vontade junto também da direção do agrupamento de escolas, que abraçou de imediato e que se inscreveu, que eu sei que estão inscritos logo na hora, dizendo sim, nós também queremos este projeto aqui para o agrupamento, e agradeço ao Sr. Diretor, ao Professor Carlos Carvalheiro e aos responsáveis do pré-escolar e do primeiro ciclo, ao Professor Artur e à Professora Natália, e também à educadora Filomena, porque eles vão ter e são os principais protagonistas, digamos assim, do sucesso da implementação deste projeto, porque são eles realmente que vão ficar com a responsabilidade de não só transmitir junto dos docentes a importância do mesmo, como também junto dos pais, portanto, transmitir aos docentes que é importante que este projeto chegue aos pais. Estamos a falar de comportamentos, de hábitos de alimentação saudável, que dentro da escola já são praticados, já são motivados os alunos dentro da escola para que sejam cumpridos estes hábitos de alimentação saudável ao pequeno almoço, ao meio da manhã, ao almoço, com aquilo que é o serviço de refeição prestado nas cantinas, assim como nós também no âmbito do pré-escolar e do primeiro ciclo, pelos serviços que estamos por parte da autarquia, que é da nossa competência, assim como a retirada de muitos alimentos nos bares dos diferentes espaços escolares. Portanto, já há alguns anos que tem havido esta preocupação por parte da escola em que haja um maior cuidado de que os nossos jovens, não só os mais pequeninos, mas também todos eles, todas as faixas etárias, todos os níveis de ensino, aprendam a comer. E que, obviamente, os pais se consciencializem cada vez mais, porque hoje diria que poucos são os agregados familiares que, infelizmente, não tenham no seu seio familiar um doente oncológico. Portanto, isto é preocupante e é isso que nos faz todos estar aqui, vestir a camisola, para que todos nós possamos realmente, em comunidade, sensibilizar cada vez mais os mais novos para a importância de saber comer. Enfim, o Super Saudáveis é bem-vindo e será certamente um sucesso.